Essa aqui é um clássico do Angelino de Oliveira, Tristeza do Jeca, Paula Fernandes, Sérgio Reis e Renato Teixeira. Nestes versos tão singelos, minha bela, meu amor, pra você quero contar o meu sofrer e a minha dor. Eu sou como sabia quando canta só tristeza desde o galho onde ele está. Nessa viola eu canto e gemo de verdade. Cada toada representa uma saudade. Eu nasci naquela serra, num ranchinho beira-chão, todo cheio de buraco, onde a lua faz clarão. Representa uma saudade. Lá no mato tudo é triste, desde o jeito de falar. Pois o Jeca quando canta dá vontade de chorar. E o choro que vai caindo devagar vai se sumindo, como as águas vão pro mar. Nesta viola canto e gemo de verdade. Representa uma saudade. Eu sou como sabiá quando canta só tristeza desde o galho onde ele está. Paula Fernandes, Sérgio Reis e Renato Teixeira, Tristeza do Jeca, pro Amauri da Viola de Americana no estado de São Paulo e Renato Reca de Brasília, chegando para fazer parte do nosso Facebook. Sejam muito bem-vindos, um abração para vocês. Eu sou fã desse camarada, ele tem um programa na TV Vida, né? Outro dia estava assistindo o programa dele. Silvio Brito, uma gravação de 1975, Quando o Amanhã Chegar. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece. Vejo a tarde correndo no horizonte. Vejo a manhã nascendo lá nos montes. Penso que um dia vou envelhecer, mas não faz mal, pois envelhecer a dois é tão normal. Quando a saudade vier me atormentar, no teu abraço eu vou me abrigar, e os meus cabelos brancos misturando-se com os teus, nem o tempo vai mudar você e eu. Quero ser o mesmo que eu sempre fui, só o amor me faz feliz. Sorrir ao ver os meus netinhos fazendo tudo aquilo que eu já fiz. Sei que a velhice não vai me surpreender. O que eu plantei mais tarde vou colher. Vou construir fazendo tudo aquilo que eu já fiz. Sucessos de ouro, canções que o coração não esquece, Silvio Brito, Quando Amanhã Chegar. Eu vou dar uma paradinha, mas você não sai daí não, que essa prosa só tá começando. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você programa sua festa, organiza tudo. Quando chegar na hora de contratar o artista, pode deixar com quem entende, viu? Ligue para RBM Música 61 99981 3601. 61 99981 3601. Você vai levar para sua festa Tauan Rodrigues, Wagner Simão, Sula Mazurega, Rael Braga, Bruno Aguiar, o show gospel da Márcia Ferreira, Eliane Samuel, Edelson Moura, de Paulo e Paulino, Sérgio Reis, Mato Grosso e Matias, Cleiton Aguiar e Amado Batista. É só ligar 61 99981 3601. Eu vou atender o pedido agora, vou atender esse pedido aqui, que veio lá de Conceição do Araguaia. O meu amigo Olinto me ligou para dizer que a Maria José, lá da Rua da Capelinha, ela gosta demais do meu programa, gosta demais das minhas músicas e pediu e vai ouvir agora. Maria José, um beijão para você, muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Um grande abraço para todos os meus amigos da Rádio AM de Conceição do Araguaia e todos os ouvintes, né? Rádio AM é bom que vai longe, sai rasgando aquelas beiras de corpo, tudo ali. Eu vou trazer o avô do João, Cleiton Aguiar, Tempos Atrás. Atrás, onde o rio faz a volta e a saudade dói bem mais. No meu lugar, cada esquina um violão

carrega no seu colarinho a sagrada cor que simboliza a paz. Ilustre senhor de colarinho branco, que faz do poder o seu honrado ofício, olhe para baixo, veja o sacrifício que a gente passa pra lhe sustentar. Ilustre senhor de colarinho branco, a carga é pesada e o cansaço aumenta. Não esqueça nunca de quem lhe sustenta nesse pedestal onde o senhor está. Manelito Nunes e Nazaré, colarinho branco pro Paulo Sérgio, não disse onde mora, para Eli Monteiro de Brasília, chegando a fazer parte do nosso Facebook, sejam todos muito bem-vindos. Eu quero convidar mais uma vez, no dia 14 de maio eu vou promover lá na minha terra, em Coromandel, Minas Gerais, o primeiro encontro dos amigos do Facebook de Coromandel e região, né? Vai ser ainda num local, não tem o local definido, porque eu não sei quantas pessoas vão participar. Você tem até o dia 30 de abril para manifestar que você tem vontade de ir. É só entrar no meu Facebook e dizer, olha, Cleiton, eu vou participar. E aí vou colocar o nome na lista, porque eu preciso saber quantas pessoas são para eu poder organizar a festa. Porque se eu não souber quantas pessoas são, né? Às vezes eu preparo comida demais, eu preparo comida de menos. Vai ser o seguinte, não vai ter cobrança de ingresso e a pessoa lá dentro paga o consumir, cada um paga o seu, né? E vou levar Eliane e Samuel e vou cantar também lá, né? Pra gente poder, o objetivo é um só, conhecer essas pessoas que a gente vê só no Facebook. Eu quero ver, eu gosto de pegar na mão, olhar dentro do olho assim, oi, como é que vai, companheiro, tá bom? Oi, como é, tá boa, tal? Eu já tô sabendo que vão famílias inteiras, né? Vai ser um encontro maravilhoso, dia 14 de maio em Coromandel, primeiro encontro dos amigos do Facebook do Cleiton Aguiar. Sua Excelência o Compositor. Se o compositor não compor, o artista, o cantor vai cantar o quê, né? E por incrível que pareça, tem cantor que não compõe nada e bota a maior banca, estoura com a música do compositor e o compositor não consegue nem conhecer. Você acredita num negócio desse? Infelizmente isso é verdade, né? Mas eu vou trazer um grande compositor. Esse cara tem músicas lindas, Espumas ao Vento, um bocado de música bonita. E essa aqui para mim é uma das minhas preferidas. Sua Excelência o Compositor, Acioli Neto na voz de Flávio José, A Natureza das Coisas. Oh, la la la la la la. Oh, la la la la la la. Oh, la la la la la la. Oh, coisa boa é namorar. Se a veste não, amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se a veste não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se a veste não, que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se a veste não, amanhã ela para na porta da sua casa. Se a veste não, toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se a veste não, observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira, pra ir mais alto vai ter que suar. Oh, la la la la la la. Oh, la la la la la la. La la la la la la. Oh, coisa boa é namorar. se aveste não. Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada. Se aveste não. A lagarta rasteja até o dia em que cria asa. Se aveste não. Que a burrinha da felicidade nunca se atrasa. Se aveste não. Amanhã ela para na porta da sua casa. Se aveste não. Toda caminhada começa no primeiro passo. A natureza não tem pressa, segue seu compasso. Inexoravelmente chega lá. Se aveste não. Observe quem vai subindo a ladeira. Seja princesa ou seja lavadeira. Pra ir mais alto vai ter que suar. Oh, xa, la, la, la, la, la. Oh, xa, la, la, la, la, la. Oh, xa, la, la, la, la, la, la. Coisa boa é namorar. A homenagem de hoje vai para o compositor Ascioli Neto, que escreveu essa canção maravilhosa, Natureza das Coisas, na interpretação do grande Flávio José. No próximo bloco, Edelson Moura, Zezé de Camargo e Luciano e João Renes. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Programa Cleiton Aguiar, abraçando os nossos parceiros de todo o Brasil. Eu quero dar um aviso para vocês, vai haver uma modificação. A partir do mês de julho, vai ter uma modificação na maneira da distribuição do programa Cleiton Aguiar. Então, aquelas pessoas que não me passaram, aquelas emissoras que não me passaram ainda o e-mail de vocês, porque eu não tenho, muitos eu não tenho e-mail, né? Por favor, passem para mim, mandem para locutorpreferido@gmail.com. locutorpreferido@gmail.com, manda assim: Cleiton, aqui é a Rádio Fulano de Tal, nós passamos seu programa assim, assim, tá, etc, viu? E me manda um e-mail para eu passar para vocês. Como é que vai ser? Nós estamos fazendo um esforço para melhorar a nossa interação, né? Porque para não atrasar o programa, essas coisas todas. Então vamos dar um jeito aí de que tudo chegue a tempo e a hora para não acontecer mais nenhum tipo de atraso, né? Então a partir do mês de julho vai ter essa modificação na distribuição do nosso programa. E se você não me mandou, se você já me mandou o seu e-mail, não precisa não. Tem aquelas pessoas que eu estou sempre falando, não precisa. Mas quem não me mandou ainda, por favor, me mande o e-mail, tá bom? Eu vou atender agora o pedido da minha amiga Lúcia Monteiro. A Lúcia mora lá em São Francisco, nas Minas Gerais. Daí ela está pedindo essa música, mandou para sua irmã Laura, que mora em Bocaiúva, nas Minas Gerais, e para todo mundo que curte o nosso programa pela Beira Rio FM, do meu amigo Zé dos Passos e da Dona Conceição. Lúcia, um beijão para você. A Lúcia é a própria alegria, né? Ela só me liga sorrindo. Eu adoro gente alegre. Eu tenho uma preguiça de gente triste, de gente emburrada, de gente, né, que não tem alegria na vida, porque a vida é tão bonita, né? Os problemas que tem, a gente passa por cima. Eu, por exemplo, eu sou um cara que não é que eu não tenha problema, não. Só que eu não valorizo eles, eu valorizo as coisas boas da vida, né? Eu gosto das coisas alegres e fico feliz quando a Lúcia me liga, porque ela só liga antes da Lúcia chegar, o sorriso dela já chegou. Lúcia, um beijão pra você, seja muito bem-vinda sempre ao nosso programa. Ela é fã incondicional do criador de sucessos, Edelson Moura, Amor Bandido. Acreditei no que falou, fui fundo nesse amor.

Eu não consigo te esquecer. Eu não quero te esquecer. Não me esqueça. Eu só encontro você dando voltas na minha cabeça. Meu amor, por favor, apareça. Eu só encontro você dando voltas na minha cabeça. Eu não consigo te esquecer. Eu não quero te esquecer. Não me esqueça. Eu só encontro você dando voltas na minha cabeça. Meu amor, por favor, apareça. Oh, apareça. João Renes, onde está você? Para Tina Cardoso. Cleiton, bom dia. Eu não tenho muito tempo para enviar mensagem, mas sou sua ouvinte e gosto muito. Eu, Isabel de Paracatu. Ela deve estar usando aqui o e-mail da Tina, né? O Facebook da Tina. Já participei de show seu em Brasília e foi lá que eu conheci você, o Ricardo Noronha e muitos outros. Ô, Isabel, um grande beijo para você. Ela curte o nosso programa lá em Paracatu, pela Boa Vista FM 96,5. Do meu amigo Humberto Neiva, uma das mais importantes emissoras de rádio do estado de Minas Gerais. Isabel, um beijão para você, seja muito bem-vinda sempre ao nosso programa. No próximo bloco, a dica do programa de hoje, um crime para defender outro. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. A dica do programa de hoje, eu estou muito preocupado com o que está acontecendo no Brasil. Eu vejo com muita preocupação a maneira como se comporta o governo, como se comporta a Câmara, o Senado ainda não, porque ele não se manifestou. Mas o que a gente está vendo é o seguinte: de um lado, querem tirar a presidente Dilma de qualquer jeito. Do outro lado, o Eduardo Cunha, presidente da Câmara, está fazendo de tudo para ficar no poder, para não sair de lá. Então a gente vê que cada um, a cada dia, outro dia eu fiquei estarrecido assistindo no Palácio do Planalto um comício, que a presidente Dilma está fazendo comício lá no Palácio do Planalto. Ela levou um monte de desocupado lá, sem terras, povo, e um deles pregou abertamente a invasão das fazendas, invasão de propriedade privada, e logo em seguida, para meu espanto, na frente dele, 2 minutos depois do cara ter dizendo que vai botar fogo, vai matar, vai acontecer não sei o quê, a presidente Dilma faz um discurso acusando a oposição de estar pregando a violência. Do nosso lado não tem violência. O cidadão lá, um imbecil, lá, esqueci até o nome dele, só ia falar o nome dele, com um jeito lá da Contag, um idiota lá. Aí ele falando que ia botar fogo, que ia queimar, e de fato já andaram invadindo as fazendas aí. Então o que que acontece? Para se defender de um crime, a presidente Dilma está praticando outro, o Eduardo Cunha está praticando outro. E outra coisa, eu nunca vi uma coisa tão desavergonhada. O presidente Lula, ele não é nada, ele não foi nomeado ministro, não é nada, mas ele fica aqui, perto da minha casa, aqui tem um hotel de luxo aqui em Brasília, o antigo Blue Tree, que hoje é Alvorada Hotel, é o hotel mais caro de Brasília. Ele fica lá numa suíte, ele só viaja de avião, de jatinho particular, não é igual nós, que tem que comprar passagem dividir em 10 vezes, não. Entendeu? Vem pra cá e eu fico perguntando, quem será que paga essa conta? E ele tá lá nesse hotel oferecendo mundos e fundos. É um balcão de negócios. Gente, isso é uma vergonha na cara de todo mundo. Cadê a justiça? Cadê o Ministério Público? Cadê esse povo tudo? Então, para se defender de um crime, a presidente Dilma está praticando outro crime, o presidente Lula, o ex-presidente Lula, praticando outro crime, pregando para todo lado, falando. É a primeira vez que eu vejo um acusado esculhambar o juiz que está julgando ele. Eu nunca vi um trem desse na minha vida, né? Então eu estou muito preocupado com os rumos que o Brasil está tomando, porque eu convivo muito com a classe empresarial, está todo mundo apavorado, as empresas quebrando, um desemprego louco, e a gente daqui torcendo para que o povo brasileiro tenha juízo, né? Tenha juízo. Nós vamos ter eleição agora para vereador, para prefeito, pelo amor de Deus, gente, não vamos parar de vender o voto. Olha no que deu, deu nisso aí, ó. Vendeu o voto, pegou dinheiro, favoreceu todo mundo, deu nisso aí, né? Então vamos ver se a gente aprende a votar. Eu não vou ver isso não, mas quem sabe o neto do meu neto veja um país melhor. Música nova de Bruno e Barreto, 40 graus de amor. Música.

Os meninos do Brasil, Eliane e Samuel, Vou Te Procurar, para Ivana Zanoni, a Fátima Fadinha de Piripiri no Piauí, mas que mora aqui em Brasília, a Bruna Anjos de São Paulo, o cantor Bruno Vete de Brasília, a Elizabeth Pereira de Mococa no estado de São Paulo, chegando para fazer parte do nosso Facebook, sejam todos muito bem-vindos. Música nova de Fernando em Sorocaba, Rolo e Confusão. Passou lá na minha casa pra levantar minha autoestima. Com uma caminhonete, sou cara de gelada. Dois carros cheios de meninas. Bora encontrar com o povo, que a festa já tá bombada. Chega de deprê, tô pronto pra balada. Hoje tem rolo e confusão. Tiro gritaria, bebo a terra, era o dia. Toca a moda que eu quero, amo eu. Hoje tem rolo e confusão. Tiro gritaria, agora esqueço de você. Hoje tem rolo e confusão. Tiro gritaria, levo a terra, era o dia. Toca a moda que eu quero, amo eu. Hoje tem rolo e confusão. Tiro gritaria, agora esqueço de você. Hoje a molecada passou lá na minha casa pra levantar minha autoestima. Bora! Com uma caminhonete socada de gelada, dois carros cheios de meninas. Bora encontrar com o povo, que a festa já tá bombada. Chega de deprê, tô pronto pra balada. Hoje tem rolo e confusão. Tiro gritaria, bebo a terra, era o dia. Toca a moda que eu quero, amo eu. Hoje tem rolo e confusão. Tiro gritaria, agora esqueço de você. Hoje tem rolo e confusão. Tiro gritaria, bebo a terra, era o dia. Toca a moda que eu quero, amo eu. Hoje tem rolo e confusão. Tiro gritaria, agora esqueço de você. Vem que tem, hoje tem rolo e confusão. Tiro gritaria, meu primeiro dia. Que eu quero é moer, hoje tem rolo e confusão. Agora esqueço de você. Hoje tem rolo e confusão. Tiro gritaria, beba terra, era o dia. Toca a moda que eu quero é moer, hoje tem rolo e confusão. Tiro gritaria, agora esqueço de você. Fernando e Sorocaba, Rolo e Confusão para Rosa Silva de Parnaíba, no Piauí. Gente muito boa, só tem um defeito, é flamenguista, tá aqui no Facebook com a camisa do Flamengo, né? Bom, Rosa, o importante é ter saúde, viu? Marcelo Santos, Elizabeth Almeida de Brasília e a Dilma Maria Prado Antunes de São José dos Campos, Janaína Santos de Patrocínio, mas mora em Uberlândia, o programa Viola do Brasil de São Paulo, Valdeci Alves de Brasília, todo mundo chegando para fazer parte do nosso Facebook. Já estamos esgotando o nosso segundo perfil, mas não tem problema não, nós vamos abrir o terceiro, né? Tem mais um pouquinho de gente ainda, hora que acabar esse perfil, nós vamos abrir o outro. No próximo bloco, eu tenho uma oração belíssima para você. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar o programa Cleiton Aguiar. Hoje o aniversário da Gorete Soares, Leonardo Fialho, Cláudia Moraes, Caroline Veiga, Epifânio Mendes, Zenilda Gomes, Cleane Lima Souza, Ana Cristina Souza, Enio Arthur, Ronaldo Fernandes, Gi Nogueira, Zildeu Alves Ferreira, meu amigo de Brasília, Donizete Silva, o meu amigo cantor Adelino Rocha, o meu amigo Tarcísio Ildefonso Rabelo lá no Coró, Sheila Borges, Kelvin Oliveira, Ana Cristina Souza, Lucas Alves, Nielen Martins, Adina Ruti, Romeu Lopes, Janaílson Santos e também o meu amigo Zé dos Passos da Beira Rio FM, lá de São Francisco, nas Minas Gerais. E você que está de aniversário hoje, receba os meus votos de muita paz, muita alegria e principalmente muita saúde. Eu vou pedir minha amiga Márcia Ferreira para trazer o Salmo 81, Festejar e Obedecer. Música.

da minha vida. Ronaldo Estrada e Rafael, música nova Amor da Minha Vida para Mirena Rabelo. Ela mora no Poço Verde, mas não é no Poço Verde do Corona. Ela não botou aqui onde é que é, mas no Poço Verde do Corona não mora ninguém, né? A Cida Souza de Abel Figueiredo também lá no estado do Pará. O Tony Almeida, meu conterrâneo de Coromandel. Todo mundo chegando para fazer parte do nosso Facebook. No dia 14 de maio, eu vou promover lá na minha terra, em Coromandel, o primeiro encontro dos amigos do Facebook de Cleiton Aguiar de Coromandel e região, né? Se você quiser participar, só vai poder entrar no dia lá quem tiver na lista, porque eu preciso saber o número de pessoas para poder organizar o trem, né? Não é um evento comercial, não tem cobrança de ingresso, cada um vai entrar e vai, o que consumir, o que beber e comer, paga o seu, mas não vai ter cobrança de ingresso. Vou levar Eliane e Samuel para fazer um show pra gente lá, também vou dar uma palinha, vai ter mais gente cantando, mas o importante não é isso não, o importante é o nosso encontro, né? Dia 14 de maio, lá em Coromandel, o primeiro encontro dos amigos do Facebook de Coromandel. Eu vou, já que eu estou falando em Coromandel, eu vou relembrar o poeta Goiá, essa que a concorrência não tem. O doutor Éber Oliveira, que é o jeito que mais tem coisas do Goiá, que mais tem um acervo maravilhoso do Goiá, ele me mandou, você não conhece, né? Itaporanga e Itararé, Caminho da Vida. Os caminhos tão incertos desta vida, a procura de guarida, refindar minha ilusão. Até que um dia, já cansado, sem amigos, encontrei meu doce abrigo no calor de um coração. Obrigado, princesinha tão querida, esperança colorida que o destino me enviou. Agora o gosto pela vida já existe, no meu céu outrora triste, nova estrela já brilhou. Seguindo a meta que a sorte determina, sou capaz, minha menina, de morrer por esse amor. Pouco me importa se sofrer por seu carinho, se não fosse o espinho, não existiria flor. Horizonte tão distante da esperança, minha vista já alcança a verdade prometida. Agora vivo o meu sonho encantador, encontrei seu amor, o amor de minha vida. Relembrando Goiá, Itaporanga e Itararé, Caminho da Vida, para o Manuelzinho Monteiro, de Brasilândia, nas Minas Gerais, já cantei lá, ele mora aqui em Brasília, e o Roberto Oliveira, lá do Coró, ele é casado com a Nanda, chegando a fazer parte do nosso Facebook, sejam todos muito bem-vindos. A frase irretocável do programa de hoje é da Sabedoria Popular. Se a luta está difícil, não desista. Deus dá grandes lutas para grandes guerreiros, e quanto maior a luta, maior será a sua vitória. Se a luta está difícil, não desista. Deus dá grandes lutas para grandes guerreiros, e quanto maior a luta, maior será a sua vitória. No próximo bloco, eu vou abrir a discoteca do Cleitão pela primeira vez para o cantor Felipe Araújo. Você está ouvindo o programa Cleiton Aguiar. Voltamos a apresentar programa Cleiton Aguiar. Você me acompanha durante a semana no rádio, pode me assistir também na televisão. Todo domingo, agora em novo horário, mudou de novo, viu gente? 21 horas e 30 minutos, o programa Conexão Brasília com Cleiton Aguiar na rede Brasil de Televisão.